você chora tanto e sofre sem ter motivo. Vai, deixa todo esse rancor pra trás, que a vida vem sorrindo pra nós dois. Que bom ver você florindo, desperta cheio de luz e de verdade. Deixa fugir do seu peito essas marcas de um passado que só vão te magoar. Paixão, quem quer viver bem no passado encontra o seu lugar, seu lugar nos braços do sossego. Enquanto uns dizem que o tempo não para, outros dizem que o tempo não passa de ilusão, ilusão. Deixa esta, que a vida é mais sábia, cada coisa tem seu tempo. E esses pensamentos não passa de nuvem rasa, e todo esse sofrimento não pertence à sua casa. Cesse esse tormento, enxugo todo o seu pranto com a força do sentimento que carrego no meu canto. E esses pensamentos não passa de nuvem rasas, e todo esse sofrimento não pertence à sua casa. Cesse esse tormento, enxugo todo o seu pranto com a força do sentimento que carrego no meu canto. Florindo,